A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam então bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, hoje, sexta-feira, o último programa desta semana, mas não quer dizer que seja o último Diga Lá ao Senhor Fado. Não, isso não. A alma portuguesa tem que vir, e porque já virou prata da casa, vir aqui à antena todos os dias durante esta pequena, grande meia hora repleta de grandes tesouros portugueses para trazer até si sempre aqueles fados que foram e continuam a ser grandes recordações, fados que ninguém pode esquecer. Saiba também que essas recordações podem ser pedidas por si em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas aos seus pedidos, às suas dedicatórias. Saiba também que é um gosto para nós realizarmos qualquer um desses pedidos. Vamos então agora à música, vamos ficar com Beatriz da Conceição, Trago Mágoa no Olhar. Depois seguimos para o fado da despedida na voz de Francisco Azevedo e terminamos esta seleção musical com o fado ribatejano na voz de Hermínia Silva, uma senhora, digamos, muito engraçada e uma grande fadista também, que o Diga Lá ao Senhor Fado tem todo o gosto em passar aqui para si. Só me lembro de abandonos sem teu corpo nos meus braços. Vou morrendo abandonado. Só me lembro de abandonos sem teu corpo nos meus braços. Vou morrendo abandonada. Trago gelos de dezembro dentro da minha memória. No peito não trago nada. E já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. Já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. És um fantasma sem história nesta solidão. Nesta solidão esmagada, e já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. Porque é que adeus me disseste ontem e não outro dia? Se os beijos que ontem me deste deixaram a noite fria, se os beijos que ontem me deste deixaram a noite fria. Para que voltar atrás? Deu uma esperança perdida. Se as horas boas são más, quando chega a despedida, se as horas boas são más, quando chega. Já não sente, nem eu sei se já te vi. Lembro-me de tanta gente que nem me lembro de ti. Lembro-me de tanta gente que nem. Quem és tu que não existes, se entre nós tudo acabou? Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou. Mas pelos meus olhos tristes poderás quem sou. Diga lá ao Senhor Fado. Ribatejo da lealdade é o brasão desta gente. Gente nobre que tem vaidade, a insiliade valente. Dos teus campinos, deu-te Deus por destino, porque é um monteiro enfrentar, para saber dominar, isto é que é ser campino. Porém, entender tudo o que vi, eu queria ter nascido aqui, na lesíria onde o sol é mais quente, até brilha na alma da gente. Ter por brasão o coração, aquela fé que não engana. Ralé de cigana, eis o que eu queria ter para ser ribatejana, campina ao seguir o gado, o barrete saltando, nas desírias ao sol irado, parece até rir bailando. Fé em Deus, coração ardente, são primores que eu invejo. Crença, coragem, amor, lealdade e valor, isto é que é Ribatejo. Para entender tudo o que vi, eu queria ter nascido aqui, na lesíria onde o sol é mais quente, até brilha na alma da gente. Tempo, brasão,

guitarra. Louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem é, nunca mais ninguém o viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via, então fiquei meditando que o louco que ninguém via, era a saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Desta forma, chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado e chegamos ao fim de mais uma semana. É o último dia desta semana. Para quem trabalha apenas de segunda a sexta, é ótimo. Para quem tem que trabalhar ao fim de semana, que já não é tão bom. Mas, de qualquer forma, é sempre bom o fim de semana, não é? Vamos deixar-lhe também aqui a forma pelas quais pode pedir o seu fado, pode fazer a sua dedicatória, pode apenas dedicar-se a si, porque você também merece. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com ou na nossa página de comentários ou no nosso e-mail. São sempre bem-vindos os seus pedidos, são sempre bem-vindas as suas dedicatórias. Assim despedimos-nos com dois fados, ficamos com Fado Arraial e depois terminamos com João Brasa, José Mestre do Fado. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado e Diga Lá ao Sr. Fado que volta segunda-feira para lhe trazer um pouco mais da alma portuguesa. Até lá, desejo-lhe o resto de uma tarde repleta de bons momentos, muito boas energias, pessoas especiais e muitos sorrisos. Sorria sempre e deixe que esse seu lado brilhante brilhe sempre. Tenha uma boa tarde, tenha um ótimo fim de semana, fique com a programação da Antena Web, toda ela feita a pensar em si, toda ela feita especialmente para si, que é o nosso alvo. Alvo no sentido positivo. É para si que nós cá estamos. Fique bem, tenha uma boa tarde, tenha uma tarde muito, mas muito feliz. O Diga Lá ao Sr. Fado volta segunda-feira para si. Até lá, um resto de dia o melhor possível. Acabou o arraial, folhas e bandeiras já sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal qual aquele dia, meu amor. Para que cantar se longe já não ouves? O nosso canto ainda está na fonte, o nosso sonho nas estrelas do horizonte. Ainda nasce a lua nos moinhos, ainda nasce o dia sobre os montes, ainda vejo a curva do caminho, ainda o mesmo som, as mesmas fontes. Sabes, meu amor, não estou sozinho, pelas salas do silêncio em que te escuto, abro janelas, ainda cheira rosmaninho, vejo-me ao espelho, ainda vejo luto. Abro janelas, ainda cheira rosmaninho, vejo-me ao espelho, ainda vejo luto. Estou ganhado e ladino, a festa mais festa deu, e no seu ar de menino estava a graça que Deus lhe deu. E no seu ar de menino estava a graça que Deus lhe deu. Seu entender em primeiro, julgaram-no de perder. Zé mestre de corpo inteiro, fez-se à vida para vencer. E Zé mestre de corpo inteiro, fez-se à vida para vencer. Não lhe foi fácil tal vida, que o fez começar de novo. Mas de corrida em corrida, era a festa deste povo. Mas de corrida em corrida, era a festa deste povo. Era o fogo na praça, era a raça, era a alegria. Até mesmo na desgraça, era artista e sorria. até mesmo na desgraça, era artista e sorria. Sinta-me alegre de frente, na tua que o touro em vista. Punha sempre toda a gente com ferro à batista. Punha sempre toda a gente com ferro à batista. Quanto nos deu, tudo fica por eterno. Chorai, chorai que morreu, muito triste, era inverno. Chorai, chorai.